de rola, reio e cangalha. Eu vi pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada. Eu vi pra vender quem quer comprar. Pede moleque, alegre em canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E cê saiu correndo pra feira dos pássaros. Fui passo voando em todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o magaeiro e esse animal tomar uma picada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o magaeiro e esse animal tomar uma picada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Panela de barro, um menino, vamos embora, tenho que voltar. Já chá o meu roçado, quem nem pode carro. Apagado de arrasto, não quer me levar. Porque tem um safoneiro no canto da rua, fazendo poeiro pra gente dançar. Tem cepa de piscina fazendo renda, e o ronco do pole sem parar. Porque tem um safoneiro no canto da rua, fazendo poeiro pra gente dançar. Tem cepa de piscina fazendo renda, e o ronco do pole sem parar.